2:37, seguimos por aqui até às 5 horas da tarde, com informações de Foz do Iguaçu, aqui no CBN Foz, edição da tarde. Vou conversar agora com a Maíra Fonseca de Souza, Maíra que é técnica de atividades em educação do SESC, aqui em Foz do Iguaçu. Boa tarde, Maíra. Boa tarde, Cris, tudo bem? Tudo jóia, tudo jóia. Obrigada por sua participação, Maíra. Queria conversar com você a respeito da escolinha do SESC, na educação infantil do SESC. Vocês já estão com as matrículas abertas? Isso, Cris, a gente está com o edital aberto até o dia 12, a próxima quinta-feira, que é o edital da gratuidade. Então, nós temos 60% das nossas vagas reservadas para a gratuidade. Então, tem que vir fazer a inscrição e, se for aprovado, a matrícula será semana que vem. O que se destina a essas vagas? Vocês têm algumas normas, né? Tem que ser famílias que tem que ter uma renda bruta familiar de até 3 salários mínimos, é isso? Isso. É destinado aos filhos de comerciários de 3 a 5 anos e que tenham uma renda bruta familiar de até 3 salários mínimos. Isso equivale hoje a R$ 2.034. Como que é, Maíra, queria que você falasse um pouquinho como que é essa proposta pedagógica da educação infantil aí do SESC. Olha, Cris, a nossa proposta é bem lúdica, é baseada no que a criança traz geralmente em sala de aula, através das rodas de conversa. Então, tudo através da brincadeira, das conversas, a gente trabalha com as crianças aqui. Certo, então. Quais os períodos que você dispõe, Maíra, para as crianças, para os pais que têm interesse em matricular as crianças? Aqui nós temos vagas para manhã e para tarde. Então o pai pode escolher no período da inscrição, no ato da inscrição, se ele quer manhã ou tarde. As inscrições seguem até o dia 12 de dezembro. O que é necessário, então, Maíra, só para a gente reforçar o pessoal, o que é necessário para os pais que querem fazer a inscrição dos seus filhos, para eles poderem fazer as matrículas? Então, o pai que tiver interesse, ele tem que vir até o SESC até o dia 12, que é a quinta-feira. O horário de atendimento aqui é das 8h15 da manhã às 15 para as 9 da noite. É importante que o pai venha até o SESC para ler o edital, para ter conhecimento, para ver os documentos necessários que devem trazer. São documentos pessoais, né? A gente já pode adiantar, mas é necessário vir até aqui para ler certinho, preencher uma ficha. Então, a gente está aguardando o pessoal até quinta-feira aqui. Então, só para reforçar o pessoal, o SESC fica ali próximo ao viaduto, na região norte da cidade, na Vilar, nas proximidades do viaduto. Reforça o telefone para quem quiser se informar antes de se dirigir até aí, Maíra. Isso. Aqui o SESC fica na Avenida Tancredo Neves, 222, na Vilar, e através dos telefones 3576-1300 ou 3576-1306. Certo, então. Fica o recado, então, para aqueles pais que se enquadram nesse programa de vagas do SESC, para que encaminhem seus filhos. Com certeza vai ser uma boa educação. O conteúdo é muito interessante. Eu já estive dando uma pesquisada aqui e tive que o conteúdo vale a pena mesmo, né, Maíra? Os pais fazerem esse empenho para matricular os seus filhos. Isso, com certeza. Não vai se arrepender. Tá certo, então, Maíra, obrigada pela sua participação. Conversei com a Maíra Fonseca de Souza, Maíra técnica de atividades em educação do SESC aqui em Foz do Iguaçu, informando então a respeito dessas vagas para a educação infantil, lembrando que até o dia 12 de dezembro as inscrições estão abertas, devem ser feitas no local lá na Avenida Tancredo Neves, reforçando então o telefone também, que é o 3576-1300. Obrigada, Maíra, pela sua participação. Agora 2 horas...